Alô, nação americana, aqui é o Decadentes Programa 189. Programa 189, épico. Esse programa vai ser épico, porque pela primeira vez na história do Decadentes, um idoso apresentando o programa. E o idoso sou eu, Marcão do Castelo, para falar de Criciúma e América, jogo da terceira rodada da Série B. Eu estou aqui com meus parceiros, os dois decadentes que sobraram aqui. O Alisson Fernandes, dá seu boa noite. É o que tem para hoje, né, bicho? Essa turminha aqui. É, isso aí. Ó, bicho, feliz pra caramba, ganhamos o primeiro ponto do título da Série B de 2019. É, já é alguma coisa, né? Sim. Já é alguma coisa. Beleza. Jairo Viana é o outro decadente aqui, feliz da vida. E aí, Jairão, seu boa noite. Boa noite. Aqui vai ter inclusão, sim, e quem for contra, por favor, não se inclua nesse programa. É isso mesmo. Eu batalhei por todos os idosos da torcida da América, que corresponde mais ou menos 99,5% da torcida. E eu faço parte, mas eu não falo. Você tá! Você tá! Eu, pelo contrário, a América Baixa a faz um bom bandeira. tempo. É, abaixa a bandeira! Eu falo, pessoal, levanta a bandeira, vamos comemorar. Mas enfim, agradecer a oportunidade de apresentar o programa. Não bebi hoje, quer dizer, mentira, bebi umas três latinhas só de Heineken. Mas para falar desse jogo aí, Criciúma e América. A Heineken tá pagando por esse merchan aí? Eu tô dando essa jogada para ver se eles mandam uns engradados de Heineken para minha casa, entendeu? Castelo, Entendi. entendeu? Se a Heineken quiser mandar alguns engradados, eu tô aqui de braços abertos para Se a receber. Heineken quiser mandar umas Brahma, tá de boa. É mais ou menos isso. Aqui é louco. Mas aqui, lembrando as plataformas, né, que o Decadentes tem disponível para moçada acessar aí, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, pessoal. Pode acessar, pode sugerir, pode criticar, pode compartilhar. A gente está, de braços abertos para receber qualquer tipo de crítica e sugestão também, tá? Dia das Mães, dá um beijo, um abraço para todas as mães americanas, em especial a minha e de todos os decadentes aqui que fazem parte desse seleto grupo. Essa semana foi especial também, que foi aniversário da minha filha, dia 8 de maio, Carol, que vai sempre comigo no estádio, xinga pra caramba, torcedora fanática, e aniversário também do Jair Bala, né, cara? Sim, acho que é o grande ídolo que o América teve nos últimos tempos e foi aniversário dele dia 10 de maio. Mandar um grande abraço pro Jair Bala. Você que acompanhou ele desde a época do Fraldinha, né, Marcão? Você já Na tava lá, verdade, né? o Jair Bala, antes de ser Jair Bala, era o Jair Spuleta, né, cara? Então eu acompanhava ele nos treinos. Era uma criança que tinha um talento. Eu falei, esse menino vai longe. Era o Jair Spuleta. Mas vamos falar do jogo. Criciúma e América, o Alisson tem resumo do clássico das multidões. Tá, Criciúma e América. É, jogo de estreia de Maurício Barbieri, né? Muita expectativa, de nós americanos. E eu, no geral, saí satisfeito, porque eu entendi que o América teve um desempenho bem melhor do que nas duas primeiras partidas, o que era razoavelmente esperado, né? Porque pior também não dava para ser. Mas eu fiquei feliz com algumas coisas. Achei que o América começou seguindo aí uma ordem cronológica da partida. América começou mal, América começou. É, com um pouco de sonolência, custando a conectar passes ali para tentar sair para o campo de ataque, e o Criciúma apertando um pouco mais, marcando mais em cima. Mas ali eu pensei que o Criciúma não vai aguentar esse ritmo o jogo todo, não. Provavelmente no segundo tempo eles vão abrir o bico. E o América foi tentando se ajeitar ali, toscando muito mal desde o início, e uma peça que, jogando tão mal ali no meio de campo, atrapalha todo o desempenho do time. Na defesa, já desde o início, Pedrão mostrando que para o Jussane ele não poderia ser reserva de forma alguma. É claro que a gente vai precisar de mais tempo para avaliar o Pedrão e ver como que ele vai se sair aí na Série B, mas o que ele mostrou nessa partida já mostra que para o Jussane ele não deveria ser reserva de forma alguma. É, deu para perceber já de início o quanto a demissão do Givanildo não é injusta. Alguns veículos de imprensa avaliam a América de uma forma muito superficial, muitos comentaristas aí da grande imprensa, que às vezes nem assistem os jogos da América direito, muita gente falando que foi precipitado, que o Givanildo não deveria ter sido demitido e tal, não sei o quê. Mas a insistência do Givanildo com alguns jogadores que não rendiam absolutamente nada, principalmente o Jussane, ficou demonstrando, ficou bem claro nessa partida contra o Criciúma que não dava mais para aguentar aquela insistência louca dele. Então, na virada ali para o segundo tempo, a América, acho que no meio do primeiro tempo para lá, a América já começou a conseguir trocar um pouco mais passes e sair da pressão que o Criciúma oferecia. E no segundo tempo, aí sim, fiquei um pouco mais satisfeito, principalmente com as mudanças. As mudanças aconteceram rápido. Já aos 8 minutos, o Neto Berola deixou o campo. Não sei se o Barbieri foi ágil nessa aí, ou o próprio Berola, que não aguenta mesmo jogar muito tempo, né? Mas aí o time já começou a ganhar outra cara. No segundo tempo, a América teve Christian em campo, a América teve França em campo, e lá no finalzinho entrou o menino Ademir. Mas principalmente Christian e França deram uma outra movimentação, deram uma outra cara para o América. E para um treinador que está chegando, eu não tenho dúvida que o Barbieri saiu dessa partida com uma baita pulga atrás da orelha. Eu não tenho dúvida de que Christian e França demonstraram em campo para ele que ele tem que pensar um pouco mais nesses dois garotos. Não é de hoje que estão fazendo por merecer uma vaga nesse time, não é de hoje que quando eles entram o América sempre melhora. E aí o América foi ali no segundo tempo criando sim um bom número de jogadas, tendo boas chances de finalização. Com a saída do Belusso, o Toscano foi mais adiantado, uma coisa que muita gente na torcida do América pede, né, que o Toscano jogue mais próximo do gol. E ele teve sim algumas boas chances, principalmente numa saída errada do goleiro do Criciúma, mas mostrou que não vive, definitivamente não vive uma boa fase, não está com o pé calibrado, e o Toscano perdeu ali no mínimo as duas boas chances. E o América, no frigir dos ovos, gostei bastante do desempenho no segundo tempo e achei que pecamos bastante na finalização, mas já é um primeiro passo, pelo menos conseguiu criar mais, conseguiu ter um jogo mais competitivo, conseguiu ter um jogo em que eu não saí puto da vida com o desempenho, saí puto com o resultado, porque nessa altura do campeonato, já com 3 partidas, a vitória passa a ser crucial para a gente dar uma reagida, sair ali da rabeira do campeonato e ganhar algumas posições. Mas, de todo, o empate não foi tão ruim assim, não, até pelo desempenho. Certo, Marcão? Não, certo. A gente vai até aprofundar um pouco mais tarde sobre questão de postura, as mudanças que o Barbieri fez no segundo tempo. Mas uma coisa que eu achei legal, assim, que parece básico, mas muitos treinadores não se preocupam, o microfone lá da Sport TV estava ligado, você via as instruções do Barbieri, ele chamando a turma toda pelo nome, cara. E aí pode parecer uma coisa idiota, mas eu lembro do folclórico Joel Santana, quando ele foi treinador do Cruzeiro, que tinha os primeiros jogos do Cruzeiro, ele não sabia nem o nome dos jogadores. Ele chegava pro auxiliar técnico, como é que chama aquele ali, o camisa 9? Como é que chama o camisa 7? O cara não sabia nem o nome dos jogadores que eram comandados por ele. E o Barbieri, eu senti isso, ele o tempo todo participativo, dando instrução. Eu gosto desse perfil de treinador, que ele tá sempre ligado. O Givanildo já tinha aquela famosa postura, assim, mão no queixo, não falava nada, né? Então já é um... Esperando o ônibus. E espera o ônibus, espera a opção de coisa, né? Enfim, mas bacana. Jairão, o que você achou da partida? Ah, rapaz, eu concordo com o que o Alisson falou, assim, o resultado do jogo em si não foi tão ruim. Um empate fora com um time razoável, o time do Criciúma não é uma mosca morta, não, é um time razoável, mas no contexto da gente estar no terceiro jogo e com o seu primeiro ponto, aí pesou um pouco. Mas é aquela história, paciência, eu acho que a gente tem que ver um pouco mais esse time do Barbieri. Na verdade, olha, ele chegou na segunda, fez o primeiro treino na terça para jogar no sábado de manhã. Viajou na sexta, na quinta, não sei. Então, assim, é bem complicado. O primeiro tempo, eu vi muito da desorganização do time do Givanildo ainda. Principalmente no papel do João Paulo. O João Paulo largava a lateral dele aberta para ir caçar a jogada de centroavante. Então, assim, eu acho que um time você começa arrumando de trás para frente. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que, sabe, tem que se explicar que tem papéis ali dentro e que cada um precisa cobrir seu espaço, né, com cuidado e com carinho. No segundo tempo, o time melhorou muito. Eu acho que a gente ganhou uma coisa positiva. O Thales está fazendo barulho aí, eu te contar, viu? Ele entra já enchendo para cima. Ele já entra moleque. Já tumultuando, cara. Meu, oi, menina! Meu. Nossa senhora, você tá falando de dentro do megafone? Você tá dentro de uma lata? Feliz dia das mães para você. Muito obrigado. Acho que tá dentro do. Eu vou sair com a barulhento, volto daqui a pouco. Beijo. Não, beijo, volta não, volta não. Olha aí, velho. E aí, o que, que acontece? Eu, no segundo tempo, eu acho que a mudança foi assim, muito boa pro time. O time ficou mais rápido, começou a jogar mais em cima, até a marcação mais no campo do adversário do Criciúma, né? Até porque eles cansaram também. Mas o nosso time melhorou muito no segundo tempo. E a coisa principal que eu acho é o afastamento do Jussane e do Leal. O Jussane foi pro Vila. O Leal já foi como titular, né, cara? Impressionante. E já fez cagada lá. Ele já estreou. Já estreou fazendo cagada para continuar a sequência do ano. Pra ele não perder a sequência do ano. Então, assim, o Leal deram aquele migué de que machucou, não sei o quê. O que eu particularmente acho ótimo, porque para mim o Jori cavou a vaguinha dele de titular nesse jogo, né? E eu acho que tá merecendo. Esse menino saiu muito bem quando ele foi acionado, gostei bastante. Mas o time do segundo tempo foi muito melhor do que o do primeiro. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação mesmo. E isso tem muito a questão do... que a gente fala do dedo do técnico, né, cara? Porque as mudanças que ele fez foram altamente pontuais. Você está falando, a gente entrando já agora no detalhe dos jogadores que começaram jogando. O Jori entrou bem. Acho que os únicos equívocos que ele cometeu foram em duas ou três saídas de bola. Não sei se vocês lembram. Marcão, deixa eu te interromper só um minutinho, meu querido. Você era... quando jogava bola, você sentiu o dedo técnico alguma vez? Não, só do urologista. Ui! Otália, seu dia vai chegar. 50 anos é uma data marcante. Sim, essa cachaça que ele tá aí não vai não. Todo... Mas ô Thales, voltando à questão do Jori, eu acho que ele teve duas ou três saídas de bola. Cara, é Jori ou Jori? Que eu nunca sei. É boa pergunta. Temos que perguntar aos universitários. O nome do cara mesmo é Jori Winderson. Meu. O nome completo dele é Jori Winderson, aliás. Mas junto, Jori Winderson? Junto, Jori Winderson. Então, assim, vale qualquer interpretação daí pra frente, cara. Se você quiser chamar ele de Huguinho, dá na mesma. Então, o importante é que ele é melhor que o Fernando Léo. Então, assim, eu, se eu fosse ele, adotava o Jori, então não é mais legal. Jori é meio estranho, assim. O Anderson também é complicado, né, cara? É meio pesado. De Jori. Então, mas eu acho que ele jogou bem, cara. Ele jogou bem a partida, seguro. Com exceção dessas duas bolas que ele tentou sair, uma ele deu um chute, nem caiu no pé do adversário, uma que ele saiu com as mãos, tentou jogar no meio de campo. Cara, achei ele bem tranquilo. O Pedrão, a gente tinha assistido uma partida só do Pedrão. Impressionante, ele não perdeu nenhuma bola. Né, Wallace? Você estava comentando durante o jogo. Todas as antecipações ele ganhou, seguro. Em alguns momentos eu fiquei preocupado porque ele tinha que cobrir o João Paulo. E o João Paulo, naquela afobação de subir e não voltar, e eu tive a nítida impressão que no primeiro tempo os volantes não estavam cobrindo o João Paulo, e o Pedrão toda hora tinha que sair da área para segurar a onda. Falar que o Pedrão estava cobrindo exatamente esse buraco que o João Paulo largava para trás, né? Exatamente. Então, assim, Pedrão é o zagueiro Tinder, não tem medo de cara feia. E o Pedrão, achei que ele foi tão bem ontem que o Paulão foi o zagueiro mais... que deu mais vaciladas ontem. O Paulão... Quando o Paulão fazia dupla de zaga com o Jussane, ficava parecendo que o Paulão era o Beckenbauer. Ontem a gente até conseguiu relembrar que o Paulão não é isso tudo, não, porque o Pedrão jogou bem melhor. E o Paulão também não achei que ele jogou tão mal assim, não. Eu achei. O problema é que alguns lances, o Paulão tem que fazer o lançamento pro ataque, né, cara? Porque como meio de campo, a gente vai discutir isso mais pra frente. A gente achava que a defesa do. Achava não, a gente tinha certeza que a defesa do América era um problema, porque tinha o Jussane e os laterais que são limitados. Com a entrada do Pedrão, já deu uma aliviada. Agora o meio de campo, que é o... São três jogos sem fazer gol, a gente não tem uma ligação meio de campo com o ataque, cara. E o Toscano ontem mostrou realmente que ele tá totalmente desconectado, vai dar um toquinho, a bola... Não sei, cara, tá muito esquisito. Muito mal. O Jussane... o Jussane não, ó o Jussane. O Toscano, ele tem... A impressão que dá, Marcão, é que ele tá completamente fora de sintonia do jogo. É que ele tá... O corpo dele não tá respondendo aquilo que ele pensa. Ele tá fora de uma condição física, de um ritmo de jogo que permita que ele seja competitivo. O Toscano, a gente tem que lembrar que ele ficou uns 2-3 anos aí em ligas de menor expressão, jogando um futebol pouco competitivo. E aí quando volta para o Brasil, ele já não tem uma idade tão propícia assim para que essa recuperação seja rápida. E aí ele volta pegando aí um rabo de foguete de um time que está sendo montado e uma expectativa muito grande nele, porque a torcida gosta muito do Toscano, ele não está conseguindo entregar. Ele não está conseguindo entregar nem perto do que a torcida esperava. E para mim, tem que ir para o banco. Para mim, tem que ir para o banco, tem que fazer um trabalho físico mais intensivo, tem que voltar primeiro, tem que ganhar essa competitividade em treinamentos, na preparação física, para depois voltar a fazer parte do time. Givanildo tentou por muito tempo, na base do vou deixar ele em campo, até ele começar a render. Mas não me parece que ele vai... Ele vai desgastar a sua imagem com a torcida antes de começar a render. Eu espero que o Barbieri enxergue isso, dê um bom banco para o Toscano, que a parte da preparação física dele seja intensa, para que depois ele consiga voltar em condições de fazer a técnica dele, que ele é um jogador de boa técnica, fazer a técnica dele sobressair. Tá, mas aí eu pergunto, até vou passar a bola para o Thales, que é uma discussão que a gente já tem tido algum tempo atrás, da questão da falta de meias. O América, ele não tem um meia. Quem seria o jogador para ocupar essa vaga do Toscano como meia, Thales? Quem que você vislumbra assim? Por incrível que pareça, ontem eu achei que ontem o nosso melhor meia foi o Christian, né? O Christian, quando entrou, deu uma dinâmica do jogo muito boa. Eu concordo com vocês, eu acho que o Toscano ele tá se queimando com a torcida do América. É o que vocês falaram, a galera gosta do Toscano, mas tem limite, né? Se gostar... Thales. Oi. Pode falar, agora estou ouvindo. Agora sim, pode falar. Eu, particularmente, não sei quem que eu colocaria no lugar do Toscano. A gente tem o Filipinho, tem uns meninos, tem que ser alguém na base. Porque realmente Renan Oliveira. Algum... Rui. cara, então, mas esses caras estão fazendo falta, né? O Filipinho, citado pelo Thales aí, o Filipinho tem feito boas competições na base jogando de armador. Ele é originalmente lateral direito, mas foi deslocado para jogar como armador, e na base tem jogado muito bem assim. Eu concordo com o Thales, talvez seja a hora de dar uma chance. O América é um time que ultimamente tem descoberto algumas boas surpresas na base, no susto, sabe? Faltou, não tem ninguém pra jogar, bota esse tal de Richarlison aí. Aí o moleque foi lá e arrebentou, porque joga bola pra caramba. Então talvez seja a hora, já que ninguém tá funcionando, já que o Mateuzinho também tem se machucado bastante, por que não pegar uma partida dessa e colocar? Eu não sei se vai ser o perfil do Barbieri, viu, Thales? Porque, pelo menos o que a torcida do Flamengo costuma dizer, é que lá ele valorizou, além da conta, os jogadores mais cascudos. Jogadores mais cascudos que estavam muito mal, ele não tirava do time de jeito nenhum. Então não sei se ele vai ter esse perfil, mas eu gostaria de ver. Uma solução, entre aspas, apesar de não ter jogado... da Série B ele não começou bem, mas no Campeonato Mineiro foi bem. É meio que dar uma recuada pro Felipe Azevedo, se fosse o caso, recuá-lo e colocar mais um atacante no lugar dele. Eu não sei se... Para mim o Belusso foi uma grande decepção ontem. Mas entraria com o França e o Neto Berola e o Felipe Azevedo como meia? Eu não sei. Porque também entra com os dois volantes, o Zé Ricardo e o Juninho, e colocar mais um da base. Não vou falar que é uma fogueira, mas é uma responsabilidade grande, né, cara? Não sei, tô dando uma viajada aqui. Marcão, com relação ao Belusso que você tá falando aí, mas o Belusso tá entrando na mesma coisa do Viçosa, né? A gente acaba falando que o cara tá jogando mal, mas o cara não recebe bola. Né? Então também é isso. Mas o Belusso, ele tem uma característica de participar mais do jogo, de vir, de trazer, de armar, armar assim, de dar passes também e tal, ele é um pouco mais participativo. E o que está acontecendo com o Belusso é um negócio impressionante, porque eu não sou desses mais raivosos contra o Viçosa, acho que no que ele tem que fazer, que é empurrar a bola para dentro do gol, ele tem sua competência, mas eu para mim o Belusso... Tecnicamente ele é muito mais jogador, ele tem uma qualidade técnica muito superior ao Viçosa, mas quando ele entra ele não faz nada também, cara, é impressionante. Ele já teve umas 2-3 oportunidades como titular e ele não aproveita essas oportunidades. E aí eu sei que tem uma parcela grande da torcida do América que entende que o Belusso é o cara para ser o dono da camisa 9 e que torce para que isso aconteça. Eu vou te dizer que eu também, mas desde que ele consiga mostrar dentro de campo. Nas oportunidades que ele tem de titularidade, ele é mais do mesmo com o Viçosa. Também acho. Eu acho que o Viçosa, apesar da técnica limitada dele, é aquilo que o Thales já até comentou uma vez, assim. E é certo o que ele comentou há 2 minutos, 1 minuto atrás, que a bola não chega no cara. Mas quando a bola chega na área, apesar de toda a tosqueza dele, ele faz o gol. O Belusa é uma incógnita, para te falar a verdade. Não sei se o Jairo concorda comigo. Ele entra e aí? E o Belusa? Ele não agarra as chances. Não vai. O Belusa, eu tenho a impressão o seguinte, eu tenho a impressão que talvez num time com uma organização tática melhor, talvez ele fosse melhor. Mas até aí o Viçosa também, você entendeu? Então, assim, para mim, os dois, até pelo que eles mostraram hoje, tá na base dos 6 por meia dúzia. Sinceramente. Outra posição que eu tô ficando chato e implicante, igual eu era com o Aderlan. Cara, as laterais, o Leandro Silva, esse último partido, pelo amado velho. Muito mal. Péssimo. Péssimo. Tá. Aí você fica pensando, quem que vai entrar no lugar do Leandro Silva? É aquilo que a gente tem comentado, assim, o que é mais preocupante? É a falta de meias ou laterais? Do Leandro Silva de ontem, eu prefiro o Ronaldo meia boca que entrou, sinceramente. Do Leandro Silva de ontem, eu prefiro o Ronaldo, que diz quiser. E o Sávio é a interrogação suprema. O Sávio, a gente não, acho que vai terminar o ano sem a gente saber se esse cara joga. Sim. É impressionante. E falaram que o cara foi revelação, acho que foi na Ferroviária, não foi que ele jogou? Ele foi um dos destaques lá, e na Série B também do ano passado, acho que ele jogou, não lembro o time, Coritiba não. Eu acho que ele jogou a Série B, e que foi muito bem. Diz que é um lateral, pelo menos a informação que chegou quando ele veio para o América, é que é um lateral muito rápido, muito veloz, apoia muito bem e tal. Eu tô dando o crédito do treinador ter chegado agora. Então, o treinador, quando chega também, ele sabe que ele tem que mexer no time, porque se ele chegou é porque a coisa não estava dando certo, mas ele também tem medo de mexer em tudo, de transformar a equipe, de mexer em mais da metade da equipe e se perder. Então, eu tô dando esse crédito aí pro Barbieri, para dar tempo dele conhecer, dele ver o desempenho. Acho que nessa partida já serviu para ele... O França e o Christian já mandaram um recado para ele, estamos aqui, contem com a gente, e a partir de agora acho que ele vai cair nessa fase da avaliação. Ele com certeza viu que os dois laterais foram muito mal, ele com certeza vai passar a olhar para os reservas nos treinamentos com mais carinho, e talvez também pensar em uma forma de posicionar o time de uma forma que preserve um pouco mais esses dois laterais, porque eles são muito fracos defensivamente, mas muito, é um negócio impressionante. Então, se tiver que ser com esses dois aí, que pelo menos se monte uma forma de jogar que preserve um pouco mais para o América não ter aquela avenida ali o tempo inteiro. Então, assim, já pensando no jogo contra o Sport, que é no próximo domingo, vocês começariam o jogo com essa mesma escalação que começou contra o Criciúma, ou já fariam alguma mudança, principalmente ali na meiuca? O que vocês acham, Jairo? Eu começaria com a escalação que terminou. Eu não começaria com a que começou o jogo, não, porque eu acho que, principalmente com o jogo em casa, a gente tem que ter um time um pouco mais... que proponha mais o jogo do que aquele time do primeiro tempo. Eu confesso, assim, eu gostei das alterações do Barbieri, com exceção de deixar o Toscano em campo. Porque realmente ele não está se explicando. E aí, eu faria a mesma coisa. Eu chego à conclusão que no treinamento eu precisaria ver muitos laterais. Eu bateria um papo muito sério para ver se, tipo, o Felipe Conceição, ou seja lá quem for, eu preciso mesmo entrar com o Leandro Silva e o João Paulo. Não tem nada para fazer. Porque se não tiver, é primeiro da lista para contratação, entendeu? Se o Sávio estiver treinando muito mal, se o Ronaldo estiver treinando muito mal, tem que ver alguma coisa, porque não dá, né? Você tá falando, são três jogos sem fazer nenhum gol. Não, pois é. No meio, eu gosto muito de jogar com Juninho, Zé Ricardo e Christian. Gosto muito dos três. Embora Juninho não esteja jogando nada, já tem alguns jogos. Também acho, concordo com você plenamente. Sim. Você entendeu? Juninho, eu até elogiei muito a colocação dele como capitão, porque ele, para capitão, ele tem uma característica muito importante, cara. Ele corre. E como ele corre, ele tem direito de cobrar de todo mundo correr. Coisa que o Jussane não podia. Verdade. O que falta em técnica nele sobra em pulmão. Então vontade. Ele corre, vontade e tal, não sei o quê, mas ele tem, ele tá mal nos últimos... O 2019 dele tá muito longe do fim de 2018 dele. Não sei o que aconteceu, se alguma coisa de cabeça, não sei, né? Alguma coisa que às vezes tá acontecendo com ele que ele não tá muito, muito focado, mas ele tem, se ele tiver jogando aquele futebol do fim de 2018, ele era incontestável para mim. Então, assim, a trinca, os três ali para mim funciona bem, a saída de bola do Zé e do Christian é boa, né? E o Juninho, eu acho que tem que conversar um pouco com ele. Eu não gosto dele saindo tanto lá para frente. Eu não acho que, assim, eu acho que ele até fez alguns gols, aquela coisa toda, mas eu não vejo ele com essa, com esse espaço todo de sair e deixar espaço lá atrás no meio, sabe? Eu acho Desculpe te interromper, mas talvez se ele jogasse com o Christian e com o Zé Ricardo, ele indo pro ataque, chegando ao ataque, provavelmente o Christian ia estar cobrindo esse espaço que era do Juninho. Então, assim, ele fez aqueles gols espíritas ano passado, justamente porque ele sempre estava na área, ele sempre estava chutando. E esse Juninho de 2018, eu vi ele dando um chute no segundo tempo do jogo contra o Criciúma. Em nenhum dos jogos que eu acompanhei, eu vi o Juninho chegando no ataque e gerando perigo de gol pro adversário, entendeu? Pois então, assim, apesar dele estar muito mal, concordo com você plenamente. Eu acho que o Juninho é de longe muito distante do que foi em 2018. Mas ele é um jogador que ele no ataque, ele rende bem. E tendo o Christian para cobrir esse espaço da subida dele, pode ser uma das alternativas. Não estou falando que é alternativa. Não, mas o problema é que nós temos uma crise na armação. Então a gente precisa de uma saída de bola um pouco mais qualificada. E isso o Juninho não tem. Então, se for para deixar o Christian atrás ou o Juninho atrás, para mim faz mais sentido deixar o Juninho atrás. É, jogar com três, jogar com esses três volantes aí, dentre os três, o que tem que ter mais liberdade é o Christian. É o que chuta bem também, né? É o que chuta, bem, chega. É o que sabe armar um pouco mais, é o que tem uma saída de bola melhor. Então eu acho que é o que tem um pouco mais de característica para funcionar um pouco mais à frente. Marcão falou sobre escalação. Eu não sei dar aqui os 11 ideais, mas eu tenho algumas convicções nesse momento. O França tem que estar dentro desses 11, essa é uma convicção que eu tenho. Do meio para frente ali, ele é o cara que mais entrega em termos de pulmão, em termos de suor, e ele também é um cara que entrega bem qualidade de jogo. Então ele tem que estar. Ele tem que estar, inclusive, mais encorajado a chutar, mais encorajado a participar das jogadas decisivas. Porque tem hora que eu vejo ele muito travado. O gol aparece para ele com boas condições de chutar, e não sei, é menino novo, talvez se sente um pouco acanhado ali de definir a jogada. Então essa é uma convicção que eu tenho. Outra convicção, Paulão e Pedrão, tem que repetir. Jori, tem que repetir. Já que não foi mal, tem que dar moral para esses caras. Outra convicção, João Paulo e Leandro Silva. Se não dá para trocar as peças, se não querem trocar as peças, se os reservas estão treinando mal, seja lá o que for, tem que mudar a forma desses dois jogarem, tem que mudar posicionamento, tem que mudar a proteção dos volantes, tem que mudar o esquema ali atrás. Se necessário, vamos para o 3-5-2. Se necessário. Sim, porque com os dois, que são laterais tecnicamente questionáveis, e da forma como o time está jogando, a gente toma bola nas costas toda hora. Então isso não dá para continuar. Outra convicção que eu tenho, Toscano, não dá mais. Não dá mais. Não acredito que a insistência vai fazer com que ele melhore jogando. Eu acredito que a hora que não vai mesmo. Isso. E de ponta também, ele mais pela ponta, ele jogou vários jogos também. Não. A perna não está acompanhando. Talvez a única posição ali na frente que daria para ele, de repente, renascer, é de centroavante, porque exige pouco na parte de agilidade e movimentação, que ele não está tendo, e exige mais da parte de finalização, que ele não está tendo também, com essa qualidade, mas finalização a gente sabe, né? Aquela história, quando a bola começa a entrar também, a coisa vai, né? O cara tira o Urucubaca ali, a coisa começa a entrar. Então, para mim, a única posição que, de repente, o Toscano poderia se encaixar agora seria de centroavante, mas não seria uma tentativa que eu faria. Eu botaria no banco mesmo para fazer um trabalho intensivo de preparação física, para na hora que tiver na ponta dos cascos, na hora que tiver com agilidade, na hora que a perna tiver respondendo a cabeça, aí dá para colocar ele no time. Por enquanto não dá. Beleza. Thales, quer acrescentar alguma coisa em relação ao próximo jogo? Se mudaria a escalação, se manteria o time do primeiro tempo? O que, que você acha? Eu fiquei numa dúvida aqui com essa explanação do Alisson. Eu queria até saber dele. Ele deixaria o Juninho atrás? É isso aí que eu entendi direito? Mas hoje tá. Como é que chama o programa lá do Robson Laureano? Robson Laureano. É, hoje tá, hoje tá. É muito difícil. Programa sério, de gabarito. Esse moleque. Ai, meu Deus do céu. Mas então, cara. Ô, Thales, mas acho. Fala, queridão. Antes o Juninho atrás, que é Paulão e Pedrão, viu? É, Paulão é pesado. Paulão, o mingau do caboclo era feito com água benta, né, velho? Então tem que ver que. Aí é tenso. Agora, falando sério, eu fiquei preocupado com o que o Alisson falou. A hora que meu microfone caiu, eu estava escutando ainda vocês, eu fiquei preocupado quando ele falou que o Barbieri tem uma de manter os jogadores, principalmente os cascudos. Porque se for pensar por essa forma, tem posições que ele não vai alterar. Uma delas, por exemplo, são os nossos laterais. Nossos laterais titulares hoje são os mais experientes, os mais cascudos. Então, na teoria, ele não vai mexer nessas posições. Mas, em contrapartida, eu vejo alguma coisa diferente nessa saída do Leal. Eu acho que não foi assim, por contusão. Tenho essa teoria. Eu acho que é mais alguma coisa de grupo ali e tal, alguma coisa assim. Talvez mais mudanças venham a acontecer. Se essas mudanças vierem a acontecer, para mim, as laterais têm que ser mexidas e o nosso meio de campo também. Os garotos do Instagram têm que sair e tem que colocar alguém que realmente queira jogar bola. Se esses jogadores são os meninos da base, não sei, se tiver que contratar, tem que contratar. Agora o bonde tá passando, você deixa alguns jogadores aí que a gente tinha alguma expectativa, que era que esse menino jovem da Tombense aí, que era o Juan, por que não dar uma... O meio de campo do Criciúma ontem era esse cara que jogou no Cruzeiro aqui, o Maicon, de 30 e poucos anos, e é um cara que tava dominando a bola, né? O lateral era o Michael Wesley. Jogou bem o primeiro tempo, jogou na América. Pra Série B, cara, é um bom jogador, entendeu? Esse e o Michael... pode na sala. O Wesley foi o melhor em campo, moçada. Pensa nisso. Nossa, e quase fez um gol, mandou a bola no travessão, cara. Aquilo é pra morrer. Se ele fizesse um gol, aí eu ia ficar puto. Mas tem um outro lado também. Geralmente, quando o jogador enfrenta o seu ex-clube, e principalmente da forma como o Wesley saiu daqui, ele dá um gás a mais, né? Mas agora eu já tô com medo quando a gente for jogar contra a Ponte Preta e quando a gente for jogar com o Red Bull. Ponte Preta tem o Magrão, o Red Bull tem o Aderlan, o Sport tem o Luan e o Norberto, velho. Então nós estamos lascados, entendeu? Mas se você for olhar isso aí que a gente tá brincando aí, nós estamos mais ou menos enrolados. Eu não tenho esses dados, não, mas eu acho que todos os times da Série B tem algum jogador que já passou na América, cara. É impossível, é incrível isso. Toda vez que você liga pra ver um jogo de Série B, tem um cara que já jogou na América. Você fala, cacete, bicho. E no outro time joga bem, né? Esse que é... Tem um sapo enterrado, que é impressionante. Mas aqui, em relação ao jogo desse jogo, essa pelada aí contra o Criciúma, que a gente teve uma evolução em relação ao segundo tempo. Vocês querem aprofundar mais alguma coisa, algum detalhe, ou vamos passar para outro assunto, que é deixar para o Bale e Colatina para o final, para a gente falar um pouco dessa questão dos chineses que estão vindo investir no América, se o fato vai acontecer, se não vão, o que vocês acham? Eu acho assim, o Barbieri pegou uma fria danada, né? Resultados negativos, uma má campanha, e ele já estreia fora de casa. Ele não teve uma semana inteira ainda de trabalho para conhecer direito o elenco, né? Não sei, cara, eu acho que assim, independente do que for, já projetando o futuro, tem que apostar no Barbieri, não pode daqui a 4, 5 rodadas, se os resultados não virem, mandar o cara embora, tem que segurar ele, sabe? Porque também o mercado também é desse jeito, não tem muita opção, né? Concordo com o Thales, acho que ele tem que ser prestigiado, tem que dar tempo. A vantagem é que para essa partida do Criciúma houve uma semana cheia, não para ele, Barbieri, porque ele chegou ali, a semana já tinha iniciado, e aí os primeiros dias são mais de conhecer os atletas e tal, mas agora antes do Sport ele pega uma semana cheia de trabalho, e para outra partida também tem uma semana cheia de trabalho. Então, acho que é um bom tempo aí para ele começar a dar a cara dele para o time. A gente tem que entender que trabalho a médio e longo prazo é outra coisa. Do Barbieri, não, ele está pegando um carro andando e tentando trocar o pneu. Mas eu acredito que vai dar uma cara melhor. Algumas coisas que forçadamente aconteceram, como, por exemplo, a saída do Jussari, já dão um outro ar para a equipe. Tanto um ar técnico, de deixar de ter aquele bonde ali entregando a paçoca todo jogo, quanto no ar psicológico e de motivação, porque ao que parece, ele conturbava o ambiente do elenco, cobrava excessivamente sem entregar nada, então a saída dele já dá um outro ar para a equipe. Eu tô bastante confiante, eu vi essa partida contra o Criciúma com muita confiança de que já subimos um degrauzinho técnico, não suficiente para conseguir vencer a partida, mas já houve um desempenho melhor. Para a próxima partida, o problema é que é uma partida muito difícil contra o Sport, mas espero que a gente consiga, primeira coisa, fazer gol, né? Porque temos 3 partidas e nenhum gol, mas conseguindo fazer algum gol ali, segurar e sair com os 3 pontos. É que eu gostei do Barbieri, que ele não demora para fazer mudanças, né, cara? Uma das críticas que a gente fazia em relação ao Givanildo é que ele fazia substituição aos 35, 37 do segundo tempo, e eram as mesmas substituições, era trocar os 6 por meia dúzia. O Barbieri não, ontem as mudanças foram pontuais. Eu acho que um de nós dois estava bêbado, cara, que eu vi o Ademir entrando depois dos 40 minutos. Não, mas ele mas colocou... foi a terceira, né? Foi a terceira. O Givanildo... Você colocar o Ademir com 40 e poucos minutos, não adianta absolutamente nada, né? Mas isso o mestre Givanildo fazia... Normalmente ele fazia em todos os jogos. Ele colocou o Christian, não foi aos 49 do segundo tempo. Ele colocou... Qual que foi o Christian e o... Christian, França e Ademir. O França, eu acho que ele já começou o segundo tempo com o França. Mas a do França não dá muito você levar em consideração nesse quesito aí não, Marcão. Porque ele entrou no lugar do Berola. E o Berola não aguenta. Então, isso é obrigatório, né? Foi aos oito minutos. Não sei se... Acredito eu que não por uma agilidade do Barbieri. Mas porque o Berola não aguenta. Então ele tinha que tirar. O Berola é o Berola. Esse é um problema, cara. Começar com o Berola foi aquela discussão de 3-4 meses atrás. Começa com o Berola, deixa o Berola pro segundo tempo. Difícil, né, cara? O Berola é um caso à parte, porque me impressiona. Eu não sei se já deram se algum preparador físico já falou sobre o caso do Berola abertamente, eu não tenho notícia disso. Mas é um negócio impressionante, como que um atleta profissional que não tem lesão, porque ele está fora de lesão, e na carreira inteira, um jogador leve, um jogador que não tem problema com peso, e na carreira inteira, esse cara não consegue jogar 90 minutos em lugar nenhum. Ele já está caminhando para o final da carreira e ele não consegue. É um negócio impressionante, não dá para entender. Talvez ele é jogador de futsal, né? Ele está talvez no campo errado. Pode ser também, pode ser. Ô, Jari, alguma observação? Deixa eu interromper. Eu perdi um pouquinho do programa, não sei se vocês falaram também, a gente está batendo muito no América, mas o Criciúma também não vem de uma campanha muito boa e estava jogando em casa, né? A gente tem que pensar nisso também. A gente não pegou qualquer time, a gente pegou um Criciúma lá. Né? E um Criciúma que eu achei até organizadinho, Gilson Kleina, tem alguns jogadores interessantes, tem alguns jogadores... A gente realmente não jogou... O problema, Thales, é o seguinte, as duas... moscas mortas, entre aspas, porque o Botafogo já tá com 3 vitórias aí, mas os dois adversários mais fáceis dessa primeira leva aí de 5 partidas foram os dois primeiros e a gente perdeu. E ontem a gente pegou um que, pra mim, se for olhar no papel, tá um degrau acima desses dois primeiros e aí já foi um jogo mais difícil. E que se você for aquelas estatísticas que todo mundo faz, nos 5 primeiros jogos, você considera contra o Criciúma um empate, um resultado aceitável. Sim. E aí, Jairo? Então, eu tava vendo a entrevista do Barbieri no final e o diagnóstico dele é muito parecido com o nosso, assim, né? Falha de marcação, ele falou das falhas de marcação, falou que o posicionamento do Toscano tá errado, que ele não entende que o Toscano renda pelas pontas, tem que render só pelo meio, o que talvez seja um indício de que ele vai levar ele mais pra frente, né? Numa direção de centroavante, entre aspas, né? Então, não sei o que ele tá pensando. E é o que vocês falaram, foi um jogo fora, contra um time um degrau acima dos dois anteriores e tal. Então, assim, começo de trabalho novo, tem que esperar e ver o que o Barbieri vai pensar essa semana. E, sinceramente, eu acho que até a Copa América a gente ainda vai meio no fogo morno ainda. Não espero grandes contratações, sei lá, no próximo mês. No próximo mês não, né? Até a Copa América eu acho que não deve chegar. Se chegar, deve chegar bem próximo. Mas a Copa América já é no próximo mês, não é? Meio de junho, né? Começa. Então, assim, se for chegar, vai chegar para junho. Né? E preparando, até porque eu imagino que o Barbieri deve chegar e primeiro deve fazer um diagnóstico, né, cara? Ele tem que ver o que ele precisa pedir também. Concordam comigo? A gente que tá acompanhando o time aí há vários meses, a gente sabe mais ou menos aonde que tem que agir, mas... Nem a gente sabe, porque a gente não viu todos os jogadores. Sim. Imagina o cara que tá entrando. Eu acredito que a gente deve ter uma maior rotatividade de jogadores aí nos próximos 2-3 jogos, para ele sentir o que que é, para sentir quem tá no grupo, né, o Morelli da vida, um Emiliano da vida, né? Ver o que, que é, se esse cara fica mesmo no grupo, não fica, se dá para contar, não dá para contar. Então, até a Copa América, eu acho que a gente vai servir muito para testar esses caras e ver o que precisa ir no mercado mesmo. E mesmo que for no mercado, nós não temos dinheiro para comprar grandes coisas também, não. Fato. Então, no fundo, esse é o time. Esse é o time, cara. Mesmo que a gente for no mercado, nós vamos trazer 3 caras, 4 caras no máximo. E não é cara indiscutível, não. Né? É. Infelizmente. Vamos torcer. O próximo jogo é domingo, né? Contra o Sport. Essa torcida do América comparece, a gente dá uma força aí pro Barbieri, e é uma oportunidade da gente estar avaliando mais de perto o jogo, e vamos ver se a gente faz gol pelo menos, né, cara? Acho que fazendo gol, a chance de ganhar o jogo é grande. Só um adendo com esse negócio do jogo, ser domingo 4 horas, a Série B tá uma zona, né, bicho? A gente tem jogo agora, quanto é dia aí? Sábado, 11 horas da manhã, bicho? O jogo é sábado, não? Não, domingo 4 horas da tarde. O próximo jogo é domingo? 4 horas da tarde. Tô te falando, tá uma zona esse negócio. É, as rodadas ficam esquisitas, né? Porque tem time que joga numa segunda, outro joga no sábado. Mas é a Globo, né, cara? A Globo, lá pra Recife, quer passar esse jogo no horário nobre, véio, esporte. Então, assim, por isso que esses horários são malucos. É o que a Globo quiser que seja. Mas a Globo está querendo isso esse ano, né? Porque nas outras edições que a gente disputou a Série B, não teve essa zona toda, não, cara. Sim, com certeza. Eles estão muito doidos. A Globo, ela tá maximizando a lucratividade dos jogos dela ao máximo, né? Pra poder pagar. Essa é a verdade. Então, essas maluquices de horário, essas coisas, é tudo pra cumprir grade. O cara, ela prefere passar lá em Recife um Sport em América do que passar um Corinthians e Botafogo, sei lá. Tô dando um exemplo aqui. Que se você for pensar friamente, é um negócio bacana, porque a gente, por diversas vezes, a gente é obrigado a ver jogos de times que não tem nada a ver com o estado da gente, né? Isso é uma atitude legal. Sim, principalmente no Nordeste, principalmente... Sim, muito legal. Até no Sul tem muito isso, Santa Catarina, Paraná, né? E pra quem só um adendo, pra quem viaja pro Nordeste, sabe tanto que o América é conhecido lá. E é querido lá, né? É um negócio muito bacana, cara. E Pernambuco não tem nenhum time na primeira divisão, né, cara? Então, ou é Sport, ou é algum jogo do Náutico, ou é algum jogo do Santa Cruz. Tem que passar mesmo nessa data. Na verdade, na Série B só tem o Sport, né? Náutico e Santa Cruz, né? Na C, né? Isso. Na minha coluna de 2 ou 3 sextas-feiras atrás, eu coloquei um gráfico lá com a distribuição de times por região, por série. Então, tipo assim, Série A, Série B, Série C, Série D e as 5 regiões. A Série B, ela é dominada pelo Nordeste. Sim. Engraçado isso, né? E aí você vai tendo outros graus, assim, mas a Série B é muita gente do Nordeste, acho que são 12 ou 13 times. Não, não, tô estudando, tipo 9 times, por aí. É quase 50% da Série B. Beleza, moçada, falamos quase de uma hora desse jogo de sábado, a gente podia ver a questão dos votos do Bala e Colatina, e a gente passar para um tema aqui para a gente discutir rapidamente sobre Marcão, o investimento. Marcão, dá uma olhadinha nos comentários. Opa, agora se tentar pelo celular aqui, como é que faz? Isso aqui eu não. Não, então deixa que eu leio aqui, quer ver? Mete bronca. O Figurinha Repetida tá dando boa noite. O Paulo Mário Cruz de Freitas. Paulo, acho que é a primeira vez que você tá ouvindo a gente, né? Bem-vindo. Christian mostrou que tem que ser titular, escalaria Zé Ricardo, Juninho e Christian. É o que nós já comentamos aqui, nós também. Sim. O que o Toscano está fazendo para ser. O Yannick Marcelo, deve ser o contrário, deve ser Marcelo e Yannick, né? Não sei. O que o Toscano está fazendo para ser titular? E ele ainda complementa, João Paulo, titular é brincadeira. E eu complemento que é titular, que brincadeira de mau gosto. o Paulo Mário tá falando que poderiam testar o Emiliano como meia. Não sei, não lembro dele jogando de meia como armador, né? Que eu suponho que é isso que ele tá querendo dizer. Na base ele jogava de meia, não? Não lembro, jogava de meia? Na Copa São Paulo ele tava improvisado, não tava? Na Copa São Paulo, desse ano ele nem foi, não. Nesse ano ele já tava com o grupo, né? Não, na descena ele nem foi. É verdade. Ele é meia, ele é um jogador mais alto e tal, estilão mais... talvez até mais lento de trabalhar bem a bola, mas... Na seca de meia que nós somos, pode ser. Pois é, na seca de meia acho que tem que tentar. O problema é que comentar essas coisas sem acompanhar treinamento é muito difícil, né? Que a gente não sabe como que o cara tá rendendo nos treinamentos. Eu espero que o Barbieri observe melhor e dê chance se o cara estiver merecendo. O Adolfo Parenzi já fala há algum tempo no grupo e no programa que devemos testar Christian como meio armador. E ainda fez um elogio aqui. O Alisson convicto, que homem. Muito obrigado, Adolfo. O figurinho repetida pergunta aqui pra gente: onde está o Rafael Waller? Rafael Waller foi emprestado para o RT, tá disputando a Série C ou Série D, não sei. Não foi só pro Mineiro, não? Eu acho que não. Ele foi emprestado, não foi pro Tupi, não? Tupi ou RT? Um dos dois, né? Eu acho que foi Tupi, e se foi Tupi, eu não sei se o Tupi tá na Série D, não. Tupi tá na Série D. Tá, perdeu também? Perdeu ontem pro time do Rio de Janeiro. Entendi. Eu até olhei esses dias. Pra outro time do Rio de Janeiro? É outro time do Rio de Janeiro. Tá, então, também ontem. Rafael Waller, vamos descobrir aqui rapidamente. O RT, moçada, vocês estão quebrando minhas pernas. Foi para o RT mesmo. Outra pergunta do Yannick Marcelo. Que fim levou o Wesley Pacheco? Eu acho que o fim dele é em maio. É, ele tem contrato até o final de maio agora. Ele ganhou uma camisa, um número de camisa, inclusive, da numeração, que eu acho que deveria ser 171, mas deram alguma outra para ele. A 171 pode ir pro Marcelo Toscano, inclusive. Tá merecendo. Né? E é isso que temos de comentários. Vamos para Bala e Palatina? Vamos lá. O Alisson, seu Bala. Começar pelo Bala? Coisa não boa. Não tivemos tweetão, não? Tivemos. Você quer que eu olhe aqui primeiro? Sim. Então nós vamos Bala ou Colatina? Bala primeiro. Bala. Bom, o Bala tivemos como opção Jori, França, Pedrão e Maurício Barbieri, que ganhou com 38% dos votos. Mas foi bem disputado. Depois veio Jori com 29%, Pedrão com 19% e França com 15%. Vou abrir a votação aqui. Eu vou votar no Pedrão. Acho que quem estava com a bomba maior ali dentro de campo era ele, porque ele estava substituindo um jogador muito questionado pela torcida e jogando numa posição que é sempre complicada, né? O zagueiro ali num jogo de tanta pressão assim, e um moleque, um menino novo e tal, e entrou com personalidade, ganhou várias divididas, foi firme nas jogadas, teve agilidade na hora que precisou. Então, achei que pelas circunstâncias tão adversas, ele foi muito bem, então meu voto vai para ele. Vai lá, Thales. Então, o meu Bala, eu vou de Jori Anderson, né? Eu achei que era para a turma do Fundão. Não, mas é uma menção honrosa à turma do Fundão. Que turma, gente, que sensacional. Então, seu voto é para o Jori. E com a menção honrosa à turma do Fundão. Turma do Fundão, aquele abraço. Jairão. Eu vou concordar com o Alisson que, na verdade, o Pedrão ele entrou numa gelada danada. Foi um jogador muito acionado, ao contrário do França, por exemplo. Né? O Maurício Barbieri, eu não senti tanto a mão dele nesse sentido, mas foi bem. Acho que fez mais do que a gente esperaria do Givanildo em circunstâncias semelhantes. Então eu vou de Pedrão mesmo. Vou concordar com o Alisson aí. Eu vou votar no Pedrão, mesmo porque o Pedrão era uma incógnita para mim. Eu vi ele jogando uma partida rapidamente, não foi um jogo que eu acompanhei inteiro. Então o Pedrão era uma incógnita. E como a gente teve a decepção esse ano com o Jussani, com o Jabulani do Jussani, eu falei assim, putz, Pedrão, será que vai dar conta do recado? E ele jogou muito bem, foi o que o Alisson falou, antecipando bem as bolas. E uma coisa que eu achei legal, ele participativo, teve um lance que bateu o escanteio, ele não fez o gol, ele vibrando. Isso é jogador de futebol, é o cara que quer mostrar serviço, quer conquistar o espaço dele, quer ganhar o jogo. O que eu sinto falta muitas vezes no time do América é jogador que queira vencer, com o perfil de vencedor. Não é jogador para competir. Jogador para competir tem vários. O que é jogador que tem espírito de jogador vencedor. Aquele Rafael, acho que o Rafael Lima, que era zagueiro do América há 2 anos, era um cara que não era um primor de técnico, mas era um jogador seguro, até era relativamente bem, tecnicamente, mas era um cara com perfil de vencedor. O América... Você vê o Toscano jogando, lento, o Mateuzinho não é um cara que tem um perfil também de vencedor, então eu gostei do Pedrão, eu vou votar nele. Então foram 3 votos pro Pedrão e 2 pro Jori, não foi isso, Jair? 3 pro Pedrão, 1 pro Jori e 1 pro Barbieri. Ah, Barbieri, o pessoal votando Barbieri. Beleza, então Pedrão, você vai ganhar um prêmio decadente, a gente vai entregar pessoalmente para você, o Thales vai te dar um abraço por trás. Ainda bem que o América não é mais patrocinado pelos biscoitos Croquero, porque o Barbieri também é uma marca de biscoito, e você dá um, né, ia dar um problema, né? A gente entregar um biscoito Croquero para concorrência. Pra concorrência, né? É verdade. No Colatina, nós tivemos 4 opções. Ganhou o brilhante Marcelo Toscano com 56% dos votos. Depois, João Paulo com 25%, Belus com 14% e Juninho só com 6%. Ô, Jairo, dá sua opinião então de uma vez. Ah, vai Toscano. Não tem jeito, não. O Toscano fez muita raiva ontem. Nossa senhora, toda bola que bate no pé dele, morre, ele perde a bola, ele chuta, ele dá um passe errado. Não tá bom, não. Então, assim, Marcelo Toscano. Wallace. Toscano, eu acho que chega uma hora que o próprio jogador deve pensar assim, bicho, eu não tô conseguindo. E o Toscano, pra mim, tá nessa fase. Ele deve estar decepcionado com o futebol dele. Agora, entre os quatro piores aí da votação, eu teria colocado o Leandro Silva. Pra mim, foi bem mal ontem também. Mas meu voto vai pro Toscano. Inclusive, o Leandro Silva conseguiu jogar pior que o João Paulo, na minha opinião. Sim, também. Então já vou falar meu voto, Toscano também. Ontem a gente tinha a certeza do seguinte, a bola ia no Toscano e ia dar errado. Impressionante. Todos os lances que caíram no pé do Toscano, ele conseguiu errar. Inclusive um que o goleiro deu de mão beijada pra ele, nem foi de mão, foi de pé, faz o gol, meu filho. Ele chega e me chuta a bola pra fora. Então assim, tosco, literalmente tosco o Toscano, também merece o meu voto. Ele merece, cara, eu chego à conclusão que nem no banco de reservas, é o que você tá falando, deixa ele treinando, é a última chance de tentar recuperar capacidade física, técnica, porque muito mal, não está acrescentando nada, nada. Thales, seu coate, né? Toscano, hein? Tem coré-coré, não? Mais uma vez, Toscano e com a menção honrosa a quem confirmou que ia no churrasco da Turma do Fundão e não foi. Quem confirmou que ia na Turma do Fundão quem, e não foi? Quem? Aí vocês têm que estar no da Turma do Fundão, né? Vocês não são da Turma do Fundão. Aí então, Raimundo Donato. Só Jairo Viana. Jairo não foi. Não eu colocou não o nome convidei. Na lista. Não, eu não confirmei e nem fui. Eu também não confirmei e não fui. Confirmei e não fui nem conheci, pra te falar a verdade. Você é o único que não fez falta. O Jairo. Ah, vou acabar o programa agora. Vou desligar agora o programa. Você não sabe fazer isso? Chupa, a gente Marcão. Dá um jeito. É muito difícil. Pode deixar que eu aprendo rápido. Nem que eu passe a madrugada toda estudando isso. O Thales ontem foi confundido 3 vezes com o Serjão e 1 vez com o Alisson. Que faz, que faz. Nossa, que faz. Senhora. Então o Toscano vai ganhar nosso prêmio com o Latina, vai ganhar também um abraço por trás do Rocambole, enfim. Quem falou aí? Delícia. Ó, 1 hora e lá vai fumaça de programa, acho que vale a pena a gente. Eu só queria entender que. Mas vocês começaram o programa que hora? Porque no meu relógio aqui é 9:01. Pontualmente às 8 horas. Um minuto é uma fumaça. É uma fumaça. Um minuto dá pra fazer uma fumaça, bobo. Dá uma fumaça. Ih, dá. Faculdade. Fazia uma fumaça, meu amigo. Tem uma turma que em 1 minuto faz até mais coisa aí. Justamente. Não, eu acho que legal a gente comentar. No último programa, a gente. Foi rápido, né? Nossa análise sobre o investimento que de fora, né? De investidores aí de fora do país em clubes brasileiros. A gente estava comentando a realidade do América, se valeria a pena investir, se nós, como americanos, estaríamos dispostos, vamos dizer assim, a aceitar esse tipo de investida. E passou a semana, na verdade, a gente comentou isso numa segunda-feira, na terça-feira, se não me engano, saiu a notícia do grupo chinês. E aí eu queria entender um pouco mais a opinião de vocês. Mudou alguma coisa da opinião de vocês da última semana? Eu continuo com a mesma avaliação que o América está aberto, estaria aberto? O que vocês acham? Abre o capital do América, abre as portas do América para os chineses investirem 200 milhões ou não? Eu não mudei minha opinião, não. Se for um negócio bem amarrado, para mim é sensacional. Eu acho que a questão está aí. Eu acho que quando saiu a notícia, no dia que saiu a notícia, todos nós ficamos empolgadíssimos, né? Porque a gente só vê a questão lá dos 200 milhões, o olhinho até brilha. Eu acho que o América precisa de mais de um investimento externo, assim, porque com a torcida que a gente tem, com a realidade que o clube tem hoje, é muito difícil conseguir dar um salto em termos de receita se não vier algo desse tipo. O América não tem muito de onde fazer a receita crescer 100%, 200%. Não tem de onde tirar, não tem jeito. Então, ou a caminhada vai ser extremamente longa, ou para ser um pouco mais rápido, para a gente conseguir se firmar na Série A de forma mais rápida, vai ter que ser com investimento desse tipo. O negócio é que, depois que passa a empolgação, acho que a gente entra um pouco mais na fase da razão, que é a fase de entender que essas coisas precisam ser bem amarradas. É o que citou bem aí o Thales. Não dá para chegar um investimento desse de fora E aí, só porque o olhinho brilha, você assinar qualquer coisa e topar qualquer tipo de parceria, porque é o futuro do clube que está em jogo. É, acho que o América, nesse sentido, pelo que a gente está vendo de informação, o América está se cercando bem, o América está fazendo uma auditoria nesse grupo de investimento, o América está tentando entender quem são essas pessoas, o que eles querem, e não ficar preso somente naquilo que eles vão oferecer, mas naquilo também que eles vão querer levar, porque esse povo vem para cá para fazer dinheiro, eles não vêm aqui para fazer caridade. Ninguém está chegando aqui porque achou o América bonitinho e vou ajudar esse pessoal aí. Não, não é assim que funciona. É negócio, é dinheiro. Então, tem que ver muito bem quais são as contrapartidas, o que que eles vão levar, o que de estrutura do América que vai passar a ser aí compartilhado ou que vai passar a ser oferecido a eles, em termos de categoria de base, direitos de jogadores de categoria de base, como que vai ser essa situação. Então, tem muita coisa aí para ser analisada. Nada disso é no intuito de impedir que esse investimento aconteça, porque esse investimento é muito bom para a América. Mas são coisas que buscam garantir que a longevidade do clube esteja garantida. A gente já viu alguns clubes aí que passaram por processos parecidos e que, enquanto tem essa empresa de fora investindo, vão bem. Na hora que essas empresas de fora saem, os clubes não conseguem andar com as próprias pernas. Então, a América tem que tomar esse cuidado. Na verdade, foi uma semana. Na semana, foi um dia que a torcida do América ficou empolgada porque teve a questão do Jabulani ter saído do América, a saída do Givanildo também, e a questão dos chineses, né? Então, assim, foram três notícias impactantes que a torcida do América ficou animada. E agora a gente começa já a assimilar melhor essa ideia, né, de investimento. Eu confesso que eu fiquei, como bom mineiro que eu sou, desconfiado. Eu falei, será que isso aí não é uma notícia meio que plantada, só que tá todo mundo pé da vida com o time, para o pessoal ficar mais com aquela questão da luz no fim do túnel, gerar uma expectativa positiva e tal, e parece que não é. Realmente o América contratou uma empresa de auditoria, se não me engano, né? Para estudo tanto eles, sim, como da empresa chinesa, para ver se a empresa chinesa é uma empresa fidedigna. É o que você está falando. A gente não sabe de onde a gente conhece a empresa, depois entra numa parceria dessa, que é uma furada danada. Então, assim, é aquilo tudo com muita cautela, mas também não pode ser muito lento o processo, porque essas oportunidades muitas vezes passam uma vez só na porta da gente, e se a gente não agarrar, então tem que ser com cautela, mas também não pode ser muito lenta a decisão. Jairo, sua opinião sobre o assunto? Na coluna de sexta-feira eu até escrevi um pouquinho sobre isso, e é isso mesmo que vocês falaram, a gente tem que estudar quem que é o parceiro que quer trabalhar com a gente, tudo isso. A minha preocupação é o seguinte: não importa quanto tempo dure essa parceria, o América tem que sair do lado de lá mais forte do que é hoje. A gente não pode sair do lado de lá mais fragilizado. Então, toda parceria, toda conta, todo plano de negócio que for montado envolvendo os chineses aí, tem que ter isso em mente. Então, a parte do América, por exemplo, tem que ser reinvestida no clube, a gente simplesmente não pode sair fazendo maluquice porque tem dinheiro. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado com a instituição. Esse dinheiro, se vier e for realmente fluir, a gente vai dar um up assim, violento nas coisas que a gente faz. Imagina, por exemplo, que até essa questão da Esparta, por exemplo, de ser uma marca própria, se você tem um parceiro forte, você começa a fazer coisas interessantes, ações de marketing um pouco mais interessantes e tal. E aí, como eu falei, essa parceria, digamos que ela venha, nada garante que ela vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a gente não sabe quanto tempo isso dura, porque dura enquanto estiver dando lucro. Toda parceria é assim, concorda? Então, o que acontece? Dentro dessa loja, o que nós temos que pensar é: nós temos que pegar todo esse tempo de parceria para melhorar o clube. Simples, uhum, assim, para a gente sair mais forte, independente do que aconteça no período que eles ficarem, para a gente sair do lado de lá mais forte. A gente tem bastante patrimônio, a gente tem categoria de base que funciona, a gente tem uma política que, com seus defeitos, pelo menos ela é estável, ela não é esse balaio de gato que é a política de Cruzeiro e Atlético, por exemplo, que é de Vasco e outros times desse tipo. Então eu acredito que tem tudo, se os caras forem gente querendo investir, mesmo sem outras coisas, eu acredito que nós temos tudo para funcionar. Fato é, se vocês me perguntarem, esse dinheiro é limpo? Não, dinheiro desse tipo nunca é limpo, cara. A turma está fugindo da Europa, de investir, uhum, na Europa, porque está tendo regulamentações muito mais pesadas para evitar esse tipo de coisa, certo? Mas enfim, nós não vamos achar outro dinheiro que assim, que seja completamente limpo. Nesse sentido, correto? Então, é verdade. Paciência. Você pode falar que não sei o quê, mas eu acho que é uma coisa que vai ser muito boa pra gente, sim. Mesmo com todos esses poréns. Do lado, nós temos só que nos preparar para isso. Nós não podemos viver desse dinheiro, a verdade é essa. Na verdade, pode falar, Alisson. Não, tem uma outra coisa também, que naquele momento da empolgação do dia da notícia, ficou parecendo para alguns americanos também que o América, a partir dali, ia ser um novo... que era um investimento no nível Manchester City, Chelsea, que foram times que eram medianos em seus países e viraram superpotências. Com os números que foram divulgados até agora, que é um número de 200 milhões de reais, desses 200, 100 milhões de reais seriam para o futebol. Esse número, essa cifra muda o patamar do América, eleva o patamar do América, mas não leva o América à classificação de potência de forma alguma. Não, principalmente uma pessoa. Sim, e essa é a questão que não tá bem esclarecida, né, Jairo? Se seriam, por exemplo, 100 milhões do futebol a cada ano, aí passa a ser interessante. Ou se seriam 100 milhões quando eles chegarem, aí vão passar 10 anos aqui, e nesses 10 anos depois eles só vão colher os frutos, aí já é um negócio bem mais básico, que eu acho que mudaria pouco até o patamar do América a longo prazo. É claro que esse tipo de parceria, os caras investem, se a coisa começar a dar lucro, eles vão colocando mais dinheiro e tal. Mas essa parte da cifra, ela não está bem esclarecida do quanto seria, em qual tempo, quantas vezes, quantas injeções de dinheiro eles colocariam, mas pelos números iniciais divulgados, isso muda o patamar do América, isso torna o América bem mais postulante a ser um clube de Série A com frequência, mas a gente não vira superpotência dentro do nosso país, igual aconteceu com o Chelsea, igual aconteceu com o Manchester City, não. Eu estava vendo uma entrevista, ou li em algum jornal, que o investimento do Red Bull no Bragantino foi de 40 milhões. Imagina 200 milhões injetados na América. É o que você está falando, né? Porque como essas informações ainda são bem escassas para a gente que está de fora, então você não tem como mensurar isso de uma forma mais precisa. É o que você está falando. Esses 200 milhões podem ser investidos em 5 anos, ou pode ser numa tacada só. Então a gente fica conjecturando, né, cara? A gente fica imaginando o que pode acontecer. Conjecturando? Tá com o dicionário do lado aí, né, safadinho? Ô, meu amigo, eu não bebi hoje, né, Tati? Conjecturando? Ele nem sabe o que é isso. Não é. Isso aqui é o famoso... Nunca na história decadentes houve uma palavra tão expressiva, viu, Marcão? Gostou? Na verdade, vivo de uma pessoa que não tem a menor ideia do que tá falando. Mas as pessoas inteligentes me entenderam. A torcida do América inteligente me entendeu. Mas é isso que eu tô te falando, é porque a gente não fica sem saber de que forma que esse dinheiro vai vir. Se vai ser em suaves parcelas durante 5 anos, vai ser numa tacada só. Então a gente entra numa viagem. E no bate-papo que a gente tem com a torcida do América, uns são, pô, sensacional, fica todo animado, e tem uma turma que chega, é um absurdo. Nossa, eu já vi um falando que nós vamos ser vendidos pro time da China, o cara pé da vida. A partir do momento que as informações começaram a ficar mais claras pra gente, fica um pouco mais fácil da gente, né, planejar o que pode vir pro futuro próximo. Enfim, eu disse no programa anterior que eu sou a favor, repito, que essas oportunidades aparecem às vezes uma vez só, porém, com prudência, né? Com prudência, porque depois entra um Parmalat da vida aí, e quebra o clube, a gente com mais dívida do que a gente tinha antes, então é pé no chão, mas atento. E uma coisa que acontece, que a gente tem que ter cuidado, Marcão, é o seguinte, a Parmalat chegou no Palmeiras e no Juventude na época, o Palmeiras deu muito certo, e no Juventude também, Juventude chegou, se eu não me engano, chegou na final da Copa do Brasil, ou ganhou uma Copa do Brasil nessa época, e aí funcionou, uma injeção de dinheiro grande. Quando saíram, tanto o Palmeiras quanto o Juventude tiveram uma queda de resultado impressionante e passaram por anos complicados. O negócio é que o Palmeiras, o clube do tamanho do Palmeiras, tem uma robustez tão grande que consegue se recuperar. Então, passa um ano, dois, três, quatro, cinco, mas consegue voltar ao que era antes. O caso do Juventude, por exemplo, já ficou bem mais prejudicado. O nosso caso está muito mais para a Juventude do que para Palmeiras. O América não tem força de torcida para, se sair um investidor desse e o clube for lá para o limbo, para ele de repente voltar. A gente até passou para o Série B de Mineiro, a gente já passou por situações muito complicadas, mas a gente está vendo que essa recuperação está sendo ano a ano, está sendo de forma muito lenta. Eu tenho medo de uma queda muito grande se a gente vai conseguir se recuperar como recuperamos agora. É, outra situação, você falou aí da questão de venda, teve um vídeo do canal do JP Saraiva, todo mundo pode entrar lá depois, Brand Bola, lá no YouTube, que ele explica bem e ele fala sobre essa questão de venda. No Brasil, pelo vídeo dele, não há abertura para essa questão de venda de clube, né? Porque os clubes não têm dono, os clubes não são empresas com dono. Então, e ao que parece, esse tipo de investidor chinês, pelas poucas informações que a gente tem, não é o tipo de perfil de gente que quer vir aqui e mexer na identidade do clube, mexer no nome, mexer nas cores, mexer em símbolos. Não é esse tipo de perfil, é diferente do RB Brasil. O RB no Bragantino, o que eles querem é vender a marca da Red Bull. No caso desse tipo de investimento chinês, é mais na situação de botar dinheiro e aí, com essa consideração do Jairo aí, da idoneidade desse dinheiro, né? E levar dinheiro, levar lucro, conseguir com isso que o clube tenha bons resultados, valorizar os jogadores e aí vender. Dar aquela lavadinha maroto na grana. O Jairo tá sendo mais, mais contundente aí, né? Mas. É mais na parte financeira. Eles não estão preocupados com marca, não estão preocupados com isso. Então, nessa parte, dá um pouco mais de tranquilidade pra gente. Se fosse algo que mexesse na marca, no nome, nas cores, na tradição do América, eu acho que eu pensaria duas vezes. Beleza, Jair, tem algum comentário específico desse assunto que a gente está comentando agora? Dessa parceria com o chinês? Não, não tenho não. É isso mesmo que a gente conversou. Do nosso lado, nós temos só no que nos precaver. Mas, sinceramente, da onde vem o dinheiro, esse tipo de coisa, não tô nem aí, não. Se o cara botar dinheiro aqui pro São Cristiano Ronaldo, não tô nem aí. Beleza. Olha, você comentou do futebol feminino aí, você teve alguma notícia das meninas? Você acha que elas classificaram para as oitavas de final, não é isso? Isso, a América está na Série B do Campeonato Feminino, né? No A2, e o América se classificou, agora vai para as oitavas de final, se eu não estou enganado, e é contra um time da Bahia, me foge aqui agora o nome, mas não é nenhum time desses do futebol masculino, não, né? É um time, parece que específico de futebol feminino, e o América segue bem aí, o América conseguiu alguns bons resultados, o América não conseguia essa classificação para as oitavas, no ano passado não conseguiu, então já passou de fase, vai pegar esse time da Bahia, tem aí boas condições. Seria legal se o América realmente subisse para a Série A no futebol feminino, porque o futebol feminino vive novamente uma boa fase no Brasil. O campeonato parece estar mais estruturado dessa vez, com a obrigatoriedade dos clubes de futebol masculino terem um time feminino, a coisa tende a mudar de patamar. Aquela Cristiane, que é da seleção brasileira, que jogava, se não me engano, no Paris Saint-Germain, veio agora para jogar no São Paulo. Tem outras jogadoras do futebol brasileiro, da seleção brasileira, que estavam fora e que agora estão retornando. Então é um bom momento, uma crescida aí do futebol feminino, e vamos torcer para que o América consiga subir para a Série A, porque aí dá um ganho, um bom ganho de imagem para o clube. Beleza, beleza pura. Mais algum assunto? Jairo, Alisson, Thales, vamos às considerações finais. O assunto agora é o próximo jogo, América e Sport, domingo, 4 horas da tarde. Acho que a torcida americana tem que aproveitar aí essa questão da mudança do treinador, um treinador que foi muito bem recebido pela torcida, por onde a gente viu aí os comentários sempre muito bons da contratação. Então vamos aproveitar essa onda aí de otimismo, de recuperação. Todo mundo lá, o Independência, dá força. É um adversário casca grossa. Não fiquem com a falsa impressão de que o Sport, por não ter feito um bom campeonato pernambucano, de ser um adversário fraco, nunca será. O Sport na Série A ele dá trabalho para muita gente, quanto mais na Série B, mas é o jogo que a gente tem que dar a vida ali para conseguir recuperar, para conseguir somar os três pontos e começar essa arrancada. Já fiquei um pouco satisfeito com a melhoria que a equipe apresentou lá em Criciúma, mas agora é a hora de sacramentar isso aí. E fazer gol, né? Fazer gol. O time precisa fazer gol e eu acho que vontade, pelo menos no segundo tempo contra o Criciúma, já mostrou vontade. Isso já... A esperança aumenta. Thales, sua mensagem final aí, meu querido. É um feliz dia das mães para todas as mães americanas, para todas as mães de uma forma geral. E um beijo no coração de vocês. Beleza. Jairão? Só mandar um abraço a todo mundo aí, abraço para as mães e falar para todo mundo a gente se encontrar lá no domingo, às 16 horas. É, galera, o jogo começa às 16 horas, mas o Thales, a partir das 9h30 da manhã, estará aguardando o abraço de vocês. Ele gosta de abraço. Nesse horário, estou jogando bola. Ah, você joga bola, né, cara? Então, 10h30, então, ele está lá no Pardal. Ele empurra a bola de um lado para o outro. Né? Beleza, pessoal, obrigado. Programa icônico, um idoso participando e apresentando o Decadentes. Se vocês me derem a oportunidade, apresentarei por mais 20 anos o Decadentes. Vamos lá. Aquele abraço, moçada. Obrigadão. Tchau, tchau. Falou. Falou. Falou, galera.